E agora, para conversar no coração daqueles que dizem assim, preto velho, falando de candomblé, onde já se viu isso, o que, que eu vou ter a dizer? Eu tenho a dizer para eles, coitado de você, meu filho. Reze mais, peça mais o seu orixá, mais compreensão. Fomos nós que trouxemos esse culto. Não foi você que foi lá buscar. Nós trouxemos ele para cá. E nada mais do que quem sabe quem trouxe. Não é esse? Sim. Então eu tenho pena desses filhos e oro ao Oxalá para que abra os corações dele e a mente, principalmente a mente. Porque essa verdade está lá dentro, é só ser despertado. Certo. O senhor vê o candomblé agora, nesse momento da humanidade, abrindo as portas para que entidades como o senhor possam ajudar eles a se orientarem no progresso do culto, da religião? É que eu digo assim, o candomblé hoje, pelo que eu vejo na maioria, só aflora o orixá, não incorpora a entidade. E eu vejo nessa casa que vocês trazem um auxílio muito importante para a religião. E o que eu digo é acorde, Babalu Orixá. Acorda, sai desse trono ilusório. Vamos enxergar como a coisa é. Vamos respeitar o outro para ser respeitado. E vamos nos unir. É só a união que faz a força. Não adianta eu condenar o outro. Se eu condenar o outro vai me condenar. E aí vira um ciclo de condenação. Tem que ser um ciclo de união, não de condenação. Se você acha que o outro está fazendo errado, vamos entender esse errado e chegar a uma conclusão, ao invés de fazer criticador. Ele tem as mesmas coisas, necessidades, que meu médio tem. Então ele não é melhor em nada, ele pode ter até mais bango, mas isso não torna um ser melhor que o outro. A capacidade mental é a mesma, não é esse? Só que cá tem uma energia espiritual, lá tem qual? Tem que ter uma força. Senão você não pode mexer em certa coisa. Eles dizem que estão praticando a tradição. E tradição? Quem trouxe tradição fomos nós. E tinha incorporação Tinha. que guiava A vocês floração. para não se perder. Esse. Por que que a fé se manteve? Por nossa causa. Por que que nós hoje encarna, incorpora Incorpora. na Terra? Para poder manter essa tradição como foi mantida antes. Senão não tinha manutenção dessa. Quantos filhos podem ir na África hoje para fazer estudador? E mesmo indo lá, não é igual cá. Lá não teve a experiência que cá teve. O contato do negro com o índio. E desse negro, o índio com o branco. Lá não teve esse contato. O contato foi feito cá. Então é aqui que é o berço. Não é esse? E se for fazer estudador da história, vai chegar a essa conclusão. Então vamos aprender. Isso, antes de fazer uma crítica, vamos saber o que está sendo dito, o que está sendo falado. Porque não importa a minha aparência, importa o que eu falo. Não é isso? Se bate com o que ele sabe, graças ao Pai. Se não bate, vamos ver o que não bate. E quem é que está mais certo? Quem é que está mais dentro do correto? A falta de uma entidade que dirija, ou que auxilie, ou que dê instrução no candomblé, pode causar o quê com o Babalorixá? Prepotência, ignorância, e ele se fecha num cerco, ele cria uma redoma onde ele não sai dali. E tudo que é cercado não cresce. Não, não é esse? Não, não aflora. E o orixá é o que eu falei, o orixá todo ele é liberdade. É crescer, não tem que se esconder para nada, não tem que ter nada oculto de ninguém. Existe o segredo do sagrado, mas nem tudo tem que ser guardado. Tem que ser exposto, porque é verdadeiro. Não tem que ter medo da verdade. Pisa na linha de Congo, meu filho, filho meu. Thank you. quem me trouxe aqui, Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Já água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Você lá abençoe isso, sim. Graças a Deus. O que o senhor entendeu? Então, vou da outra vez que a gente conversou, o senhor propôs que viéssemos para gravar a história dos orixás. Isso. Você fez escolhido? A gente fez, escolheu quatro, como o senhor propôs, e ia pedir para o senhor se não podia estudar sete. Mas por que isso? Era só sete. Porque aqueles outros sete era para que eles servissem também o propósito da numerologia que o seu sete inclusive passou. E seria, a gente já podia usar para aquele propósito também. Mas só o sete. O sete. Oxalá, Ogum, Iemanjá, Iansã, Oxóssi, Oxum, Xangô. Deixa eles querem. Sim, senhor. De um a um, viu? Tá. Primeiro é o Salanês. Sim, senhor. Esse permitiu as palavras. Oh. Tudo tem que ser perguntado, né? É. O Salá é uma luz que sai direto de Orodumaré. Ele foi o orixá da criação, não é isso? Sim. Entenda Orodumaré como a luz principal. E os orixás, os 16 orixás, como reflexo dessa luz. Quando essa luz se irradia, essa luz se refraciona em 16. Cada um é um orixá, viu? E a maior reflexão dessa luz se chama Oxalá. Porque ele foi encarregado de fazer o homem, de construir, fazer a criação do ser humano. Que a criação do universo já tinha sido feita. Certo. Então, quando Olodumaré determina que Oxalá venha à Terra, desça à Terra, deixa os nove espaços sagrados para chegar à Terra e dar à Terra criar, fazer a criação desse espaço, e que ele pedisse ajuda a Exu, que Exu ia ajudar ele nessa missão. Uhum. E aí Oxalá sai, mas não faz o pedidor de ajuda a Exu, faz o esquecedor. Uhum. E aí Exu fica, como se diz, ciumado. É, rapaz, Oxalá tem muita sede. Esquenta muito aonde ele estava e Oxalá teve muita sede. E aí Exu tira o vinho da palmeira e oferece ao Oxalá. Se disfarça e oferece a ele. Ele, com muita sede, não viu que era Exu. Foi e fez bebirico desse vinho da palmeira. E nisso adormeceu. Exu correu ao Olodumaré e falou que Oxalá não tinha ido cumprir a missão dele, estava dormindo no pé de palmeira. O Olodumaré vai e manda o Dodua vir fazer o trabalho do Oxalá. O Dodua vem, pede a Exu e desce os 9 espaços para completar, para fazer esse trabalho. Quando o Oxalá desperta, esse trabalho está no final. E aí o Oxalá vai ao Olodumaré e conta o que se passou. E o Olodumaré fala, por que você não chamou Exu? Eu já mandei o senhor falar com Exu para abrir os caminhos. Porque sem Exu não se vai a lugar nenhum. E aí o Oxalá reconhece. E aí o Orumilá, esse Olodumaré, o Orumilá, pede a ele para vir criar o homem. Mas com a ajuda de Exu. E Oxalá desce. E com isso vem fazer a criação do homem. Essa é a grande história do Oxalá. Isso. E que mostra para os filhos que tudo tem que estar muito atento à determinação, às ordens, aquilo que foi dado. Quando ele mandou pedir a Exu para ajudar, porque o Olodumaré sabia que Exu podia fazer atrapalhador. Uhum. E que você sempre vai precisar do caminho para qualquer coisa. Uhum. Oxalá, quando veio fazer esse, e criou esse homem, o corpo físico, Exu ajudou. Ele tanto ajudou que Oxalá recompensou ele, dizendo, todos que vierem a mim, antes de chegar à minha casa, vai passar na sua. Você será reverenciado primeiro. E até hoje, antes de qualquer ritual, Exu tem que ser reverenciado. Entendeu, filho? Isso tanto no Candomblé quanto na Umbanda? Deveria ser. A Umbanda faz, algumas casas que tem a noção, faz, mas outras não. Trata Exu como empregado. Exu não é empregado. Nem é patrão. Exu é Exu. O senhor dos caminhos. Sem Exu não se chega a lugar nenhum, filho. Isso tanto no campo espiritual como no campo material. Sem movimento, não é esse? Sem a terra ter o movimento, tudo se acaba. O que faz da terra ser a terra, ser um, como se fala, um espaço habitável para o ser humano, é o movimento. É o dia e a noite. É a chuva, é o sol. É o calor e é o frio. Né? Esse movimento é que faz criar o ser que hoje tem cá. Então, esse, tudo, essa energia, vem desse caminho de Exu. Mesmo tendo sendo mandado, sendo feito por Olodumaré. E no final, quando o senhor terminar de contar a história, eu ia pedir para o senhor rapidamente dizer assim, qual que é a qualidade quando ela é bem empregada de um filho de Oxalá e qual que é a qualidade quando ela é mal empregada. Isso. E Oxalá, por vir de uma trindade, nesse, ele também se divide em três. Em Deus, esse Oxalá Pai, o Oxalá Filho e o Oxalá Espírito. Esse Oxalá é Oxalufã, pai, Oxaguiã, filho. E o espírito desses dois se chama Oxalá, só. Não tem outro nome junto. Entendeu? Então ele se divide em três. Quando se diz que é um filho de Oxaguiã, se fala desse Tã, desse Oxalá novo. Mas é o mesmo Oxalá velho, só que na fase de novo. O guerreiro, que para fazer isso, ele teve que romper. A primeira guerra que Oxalá encontrou, segundo esse tanque, eu ficaria bem de contar para você, foi com ele mesmo. Quando ele não escutou o Olodumaré dizer, ou não deu atenção, quando ele falou que ele precisava avisar Exu, para que Exu viesse ajudar. Então foi a primeira guerra que ele enfrentou. A segunda guerra foi admitir esse engano, esse erro, voltar o Olodumaré e ser concedido novamente a ele uma criação, uma outra criação, a criação do ser. E ele desce, mais uma guerra. E quando faz esse ser? Mais uma guerra. A partir do momento que ele criou esse ser, ele passa a ser o Oxalufã. E ele lembra, nesse Opassorô, as três forças que ficaram em cima e que a luz dele deriva, que é o Olodumaré, o Dodua e o Olorum. No Opassorô vem três arcos, né? Três formas. E cada forma dessa simboliza um dessas forças. E que Oxalá carrega com muito orgulho. Entendeu? E o peso da criação nas costas dele. Certo. O que um filho de Oxalá seja ele qual deles for, tem mais que saber, tem mais que estar atento a isso. Primeiro que Oxalá é a linha da fé, é a linha dos cristais. E o que é um cristal? Uma essência pura. A simbologia é essa. Então é a fé. O vídeo Oxalá, ele tem mais emanação de fé do que outras coisas. Então ele é muito, ele está com a audiência muito afinada, o olhar muito afinado, a mente muito afinada. E se ele desenvolve essa fé, sendo o filho de Oxalá, ele tem todos os instrumentos, todas as armas, para que essa fé se prospere, se multiplique e fique grande. Para ele seguir o caminhado dele. Certo. Então o filho de Oxalá, ele tem que ter em mente sempre a fé e a pureza do sentimento. Não está dizendo aqui que ele tem que ser bonzinho ou não. Bonzinho é um estado de espírito. A essência dele é uma essência de paz, de harmonia. Ele tem que procurar essa essência, porque é a essência dele. E que muitas vezes, por causa das encarnações, das vivências, isso fica muito difícil de ser achado. E quando ele entra numa casa da Umbanda, numa casa do Candomblé, em qualquer força que tenha fé, é isso que tem que ser resgatado nele. Ativado. E se já tiver ativado, ter mais força, mais movimento para isso. Então, quando ele está no caminho, o filho de Oxalá tem a qualidade de trabalhar com a fé, expressar essa fé. Isso. E trazer para a terra essa fé. Isso. E quando ele está fora do caminho, ele... É o contra-fé, como se chama. Uhum. Ele fica, como vocês falam, sem fé, sem acreditar. Porque se essa é a essência, se ele está fora, uhum, qual é o oposto disso? É o oposto. É a rejeição a isso. Sim. Não é esse? Sim. Então se precisa de cuidado. Tá. Então aí a gente termina com a história do Oxalá e a qualidade quando ele está no caminho e a qualidade quando ele está fora do caminho. Isso. O que esse fio vibra com ele no caminho e com ele fora do caminho? É. Isso? Com ele no caminho, a fé. Isso. E ele fora do caminho, tudo que renega a fé. Sim. Viu? Seja a fé qual o nome for. Uhum. Viu? Não quer dizer só um bando ou só candomblé. Tá bom. E Oxalá, uma coisa que tem que ficar escrita, não é Cristo. Ah. Viu? Cristo, não estou falando de Jesus, estou falando de Cristo. Uhum. Cristo foi uma manifestação de Oxaguiã. Uma manifestação. Uhum. Viu? Não foi ele. Certo. Isso. Entendi. Podemos passar para o próximo, talvez? Claro, você ficou entendido para você? Sim, senhor. Atingiu o seu... expectativa? Isso, se você queria saber ou se você quer mais alguma coisa. Não, tá bom. Qual é o segundo? Segunda Ogum. Ogum, filho de Emanjá, Oxalá. Ogum sempre foi um menino rebelde, imponente. Quando fala rebelde, é que não aceitava tudo de pronto. Sempre questionava. Ogum faz isso, por quê? Ogum faz assim, qual motivo? Sempre questionador. E muito atrevido, muito atirado. Esse, quando sai do mar, e tudo foi criado nas águas, não é esse? Então, quando eu falo sai do seu reino, uhum, e vai pegar a terra, uhum, encontra Exu. Ixi. Na primeira encruzilhada. Uhum. E quis dominar Exu. E Exu disse, não, acá é meu reino. Esse reino quem me deu foi Oxalá. Isso, se esse é teu reino, tudo que leva ao teu reino vai ser meu. E Exu falou, pode ser. Sem algum saber que Exu era irmão dele. Irmão mais velho. E aí ficou. Toda vez que o caminho se cruza, Ogum encontra Exu. Viu? Essa é a primeira coisa. Oxalá, entenda quando eu disse Oxalá nessa história, como Olodumaré, tá. O Criador. Criador. Criou a terra, criou o homem, criou a planta. Mas precisava, o homem precisava dos instrumentos para fazer arador nessa terra. Como é que ele ia fazer, como se fala, a rocha, para fazer esse plantador? E aí Oxalá, Olodumaré, dá algum a inteligência de forjar o ferro, um elemento, que é o elemento essencial dele. Ogum vem do ferro, não é isso? E aí, com essa permissão, com essa designação de Olodumaré, Ogum cria os instrumentos para que o homem possa arar essa terra e prover dessa terra. Então, Ogum também é associado à prosperidade, mas não de dar a prosperidade, de buscar, de cavar. Desde que você nasce, a corrida que a semente faz dentro do útero para atingir e fecundar, já está a força do Ogum. Viu? E quando nasce todo esse caminhar, até partir, está a força do Ogum. Ogum é a força que você tem para caminhar. É a força que você tem para atingir seu objetivo. E tudo o que compreende é essa força. Se você for afoito, come cru. Não é isso? Se for muito lento, come frio. Então, se tem em algum esse equilíbrio. Você está entendendo? Certa vez, algum também queria ser um rei. E ele foi, ele fazia muito esse gostador de guerra, de luta, mas não essa luta de matar, uma luta mais espiritual. E aí uma cidade, Irê, foi muito atacada, era muito atacada, avisada por outra cidade. E Ogum foi, passando por essa cidade, ele resolveu ajudar. E foi lutar, criou um exército e foi fazer o lutador. E ganhou a batalha. E quando ele entra na cidade, ele volta com esse exército, todo o povo da cidade começou a gritar, Ogum Onirê, Ogum Onirê. E aí se forma a qualidade do Ogum Onirê. Quando ele ganha a coroa, e aí ele é sentado num trono como rei. E quando trazem a coroa para ele, ele diz que não quer. Porque o outro irmão dele, Xangô, já tinha a coroa. E o que ele queria era um acorô, não uma coroa. E o acorô o que é? Um capacete. Que ele não era um rei de ficar sentado no trono. Ele era um rei de caminhar. Que era a essência que o Olodumaré deu para ele. E aí surge o mito, né? Assim, a lenda, o Itã, de Ogum Onirê. E Ogum acorô. Tudo é o mesmo Ogum. Ele que baré. Tudo é o mesmo Ogum, tudo é a mesma essência. São momentos diferentes de Ogum. Você entendeu? Sim. Ogum Soroquê é a hora que ele encontra Exu na encruzilhada e que ele se vê. Ali o caminho não muda, é o mesmo caminho, só cruza. Sim. Então ele é metade Ogum, metade Exu. Não é isso? Ali os encontros do caminho é isso. E aí Ogum se chama Soroquê, Omegê. Dependendo da nação. Certo. Quando se fala de uma qualidade do orixá, não está falando de outro. É o mesmo. Só que as honrarias que ele teve mudam o nome. Sim. Mas continua o mesmo. Viu? Sim. Então, quando um filho de algum anirê, o que, que esse filho tem em essência? A vitória. Não é esse? Toda essa vitória. Quando fala de algum soroquê, qual é a essência que esse filho tem? O caminho cruzado. Sempre ele vai estar numa encruzilhada. E ele sempre vai ter que estar definindo um caminho para ele. Porque essa é a essência dele. Quando fala de Ogum Vari, é aquele Ogum da guerra, aquele Ogum na hora que está lutando. Não é isso? Então o fio tem essa essência. Então, assim, tudo para aquele fio vai vir com luta, porque é a essência dele. Ele não vai estar vibrando fora, nem o salário deixou de olhar por ele. Mas ele vai ter que lutar pelas coisas que ele quer. Não é esse? Da forma de luta mesmo, de batalha, de ir atrás do que ele quer. Não vai vir na mão. Viu? E quando ele está vibrando o contrário desse? Ogum é impetuoso. Você viu que eu falei isso no início. É. Né? Ele tem uma força de ação muito grande. Ogum é ação. E quando ele está regendo contra, essa ação sempre é contrária. Então, assim, aquele fio que age sem pensar. Tem uma coisa ali, não consegue enxergar aquilo. Ele já está fazendo brigador aqui. Nossa. Então, toda vez que você vê um fio de Ogum agindo dessa forma, ele está no negativo. Viu? Porque Ogum é aquele que diz, não, vamos junto. Eu vou ajudar você, eu vou levar você lá. É. Pega sua mão e carrega você. Esse é o fio de Ogum. Positivo. É. Quando ele está vibrando negativo, é aquele que olha para você e já implica, já faz um brigador. Nossa. Não sabe nem quem você é. Ele imagina esse homem está aqui para tirar vantagem em cima dele. Nossa. E aí começa a fazer brigador com você. Então ele está vibrando negativo do Ogum. Você entendeu essa coisa dos dois? Sim, senhor. Dessa polaridade? Claro, quando está no caminho e quando está fora. Isso, isso. Claro. Entendi. Sim, senhor. Pode vai lá. O terceiro, então, seria Iemanjá. Grande senhora, né? Sim, senhor. Quando Oxalá criou o homem, ele chama Nanã para começar a moldar. E junto com Nanã, as energias do Oxalá junto com a energia de Nanã formam quatro orixás. Quatro. Não é isso? Sim. Só que Nanã, após fazer esse barro para a criação do homem, ela já estava muito esse. Como se diz? Uma energia muito passada, muito antiga, esse, pesada. Não é esse velho de terra, mas é velho de tradição. Sim. E aí Oxalá se une a Iemanjá. Por causa do mar, das águas. Sim. Porque aí não era só a mar, a água doce. Precisava também da água salgada. Uhum. Para continuar essa criação. E dessa como é que fala? Junção de energia surge os outros orixás. Então Iemanjá é considerada a mãe de todos. Dona dos ori. E Nanã, avó. Viu? Mas Iemanjá vem de uma nação chamada Tapa. Ela não vem de Nagô. Ela vem de uma nação chamada Tapa. Que os Nagô assimilou. E começou a fazer parte do panteão Nagô. Viu? Iemanjá era mãe. Foi moça. E casou. Fez esse casador. Isso é um Itã. Viu? Para entender o que é Iemanjá. Claro. Com um senhor. Um soberano, mas muito ditador. E ela ficou muito triste com isso. Porque ele represava. Como é que você represa o mar? Não é esse? Então Iemanjá se revolta e vai para o fundo do mar. E aí, Olokun vai atrás dela. Monta de um exército e vai atrás dela. E ela é avisada por Exu que esse Olokun ia fazer. Que Exu era o filho dela. É o filho dela. É. E o que é que ela faz? Ela olha para a areia e da areia ela forma espelhos. E coloca todos eles refletindo os horizontes sem ser o mar. De costa para o mar. De frente para lá. E ela fica no meio. Quando esse exército chega, que olha, veio a manjar e um batalhão atrás dela. Isso. E aí ele se rende. Ela é mais poderosa do que eu. E ele se rende e dá o mar para ela e não perturba mais ela. Só que não tinha ninguém, só tinha ela. Só tinha. Foi a reflexão dele. E um dos ensinadores de Iemanjá é esse. Quando você não pode com o inimigo, reflita ele no espelho. Porque quando ele se vê, ele vai correr. Esse é o maior ensinador dela. O Chico de Iemanjá, quando estão rezendo o lado positivo dela, o equilíbrio dela, são aqueles filhos muito responsáveis, que quer ver as coisas muito certas, tudo muito direito. A mãe, né, a dona da casa. Quando está negativo, que não está no sentido positivo, são, como fala na terra, ranzinza, chato, cobrador, faz uma coisa agora e cobra mais tarde. Nunca faz nada de coração, sempre para ter uma retribuição. Porque isso é o oposto dela. Entendi. É isso? Uma mãe, quando cria um filho, ela vai querer que esse filho cresça para cuidar dela? Cresça. Mas para cuidar dela? Não, ele tem que voar, ele tem que viver a vida dele. Não é isso? Se ele vai cuidar dela, é uma coisa dele, do sentimento dele. Não uma imposição dela. Mas tem mãe que tem assim, 3 filhos. Um ela pega para ela, para aquele fazer o cuidador dela. É justo? Não é justo. Se ela liberou 2, todos são pássaros, todos têm que voar. E um vai voltar, ou volta os 3 para cuidar. E se não voltar, não foi missão. Não é isso? Não soube fazer o cuidador. Você pode perguntar. Quem que criou Iemanjá? O Lodomaré? O Lodomaré. Ele não criou água? Sim. No Itano fala que ele falou que se passa água doce e água salgada. E depois que esse, a água doce se misture com a terra e forme a lama. Não é isso? O lodo, o mangue. Então, quando ele cria água doce e água salgada, ele cria também essa força de Iemanjá. Que Iemanjá, no culto Nagô, é dona de todas as águas. Até a doce. Até a doce. Oxum é dona de um rio. Só um rio que leva o nome dela. É. O rio Oxum. Mas o restante das águas é tudo de Iemanjá. Cá, nesse país, Brasil, é que se separou. As águas doces da Oxum, as águas salgadas de Iemanjá. Mas no culto Nagô, Iemanjá é a senhora das águas, doce ou salgada. E Oxum é a senhora do rio Oxum. Certo. Viu? E Nanã, quem que criou foi o Olodumaré também. Também. Só que ela foi criada primeiro. Foi primeiro. Entendi. Para ter a água tinha que ter a terra, que sustenta essa água. Mas e a terra tem a ver? Ah, com Nanã. Com Nanã. Viu? Sim. Então essa terra, Nanã foi criada primeiro, por isso ser mais velha. Viu? Primeiro ser criado foi a terra. Certo. Viu? Tá certo. E o quarto seria Iansã. Esse é o lixo. Esse, olá, seja. Iansã, a senhora dos ventos. E esse vento leva a quê? A levar aquilo que foi que o sol, que o fogo, a energia Inã fez com que se transformasse a fazer o ciclo. Só que durante essa formação desse ciclo, há esse encontro. E esse encontro, muitas das vezes, acontece as descargas, não é isso? Elétrica, se vocês falam com a terra. Essa descarga elétrica é a energia do ar, quando ele se junta lá em cima. E aí surge esse fenômeno chamado Iansã, Oia. Viu? Você sabe a diferença de Iansã e de Oia? Não. Oia foi a primeira que se foi, que foi zerada. Quando ela se chama Iansã, é que ela já foi mãe. E ela não veio com o destino de ser mãe. Ela foi ao Olodumaré pedir essa firmeza a ela. E o Olodumaré concedeu. E aí ela passa a se chamar Inhaçã, ou Messã, mãe de 9 filhos. Mas não criou nenhum. Essa foi a condição do Olodumaré. E ao não criar, ela pegou o chifre de um búfalo e o couro de um búfalo, e deu os fios. Falou, sempre que vocês precisarem de eu, me chama no, dentro do chifre, e eu vou estar presente. E todo o assentamento de Oiá ou de Iansã, dependendo da qualidade, tem esse chifre. E os filhos, quando precisam, vão lá no CIF e chamam por ela. E ela responde. Certo. Então foi criada, essa água era mansa. E quando se criou o ar, esse ar, que nasce em Ansã, nasce o vento, o movimento desse ar, não é isso? E o que, que esse movimento faz com as águas? A onda. A onda, não é isso? Sim. Essa onda, o que, que ela provoca nesse mar? Se você sabe a função, como é que fala? Dá essa vida ao mar. Oxigena. Não é esse? Esse movimento das marés, esse movimento oxigena esse mar. Sim. É o ar que dá vida. Esse é o ar que ela reza. E aí, Oxum, que já era a via dela, é quem cria em Anxã, com amor. Já era filha de? De Iemanjá. Certo. É quem cria em Anxã. Nhansã, na mitologia, é a menina dos olhos de Oxum. É como se Oxum fosse a mãe dela. Dos orixá, ela é a mais nova. Até porque o ar se renova. Certo. Não é esse? Certo. O ar está sempre em movimento. Uhum. E quem está em movimento não envelhece. Os Victão, que são dessa santa, desse orixá. Estão no caminho. Que estão no caminho correto dela. Isso. São sempre fios que estão prontos. É como o ar. Ele pode dar a brisa, mas também pode dar o vento. Ele pode vir a refrescar como vir a tempestade. Uhum. Né? Vai depender do que for necessário. Com propósito útil. Esse, com esse propósito. Se tiver no negativo, sempre estão brigando à toa. Uhum. Sempre estão fazendo como é. Tempestade num copo d'água. Uhum. Não é isso? É. Então esse filho está vibrando negativo. Certo. E precisa de equilíbrio. Certo. Viu? Entendi. Você tem mais alguma pergunta dela? Só para ter certeza que eu entendi essa transformação entre Iansã e Oiá. Quando é criado, é a primeira que surge o momento inicial de Iansã se chama Oiá. Oiá. Isso o senhor ligou ao fogo? E ao tempo. E quando esse aquece, gera essa força. Aí não. Quando o fogo aquece o tempo. Esse. Uhum. Precisa desse movimento. Uhum. Porque senão toca fogo em tudo, queima tudo. Uhum. Não é esse? Uhum. É esse ar. É essa soprar de um movimento da... Como é que é o nome desse espaço? Que está entre o céu e a terra. Atmosfera. Esse, essa atmosfera. Uhum. Essa é a Iansã. É o Oiá. Que com a ação desse Inã, dá esse movimento. Você entendeu? Porque o que eu não estou conseguindo entender é onde que o fogo entra. Quem que criou esse fogo aí? A gente está falando do calor. Maré. Tá do maré. Do calor. Esse. Que ativa as moléculas do ar. Esse. Tá. E que faz essa movimentar. Faz o evaporador. Isso. Não é esse? É. Que é Chico de Oxumaré. Isso. E quando eles se encontram lá, não há um choque? Sim. Esse choque é onde tem a descarga. Certo. E é onde dá essa rompança de Oiá. Ah, então Oiá seria mais parte dos trovões. Do raio. Esse. Dos raios. Esse que diz que cospe fogo, é nesse sentido. Sim. Não é que cuspa fogo, uhum. Mas que faz esse sentido. É o momento mais jovem dela, esse, mais revoltoso. Assim. Esse. Claro. E Iansã é depois que ela tem os 9 fios, uhum. Que ela se chama Messã. Já tem maturidade. Esse. E aí ela tem um compromisso com esses 9, mesmo não criando, uhum. Mas ela tá sempre atenta ao chamado deles. Tá certo. Viu? E tem diferença assim, por exemplo, de atribuir a uma pessoa como filha de Oiá e a outra como filha de Iansã, ou se generaliza? Não, tem. Tem, tá certo. Tem, porque quando é Oiá, é mais mansa, é mais integrada. Uhum. Mas também é mais fácil de correr. Uhum. Quando é Iansã, é mais cabeça dura, mais fixa. Que teve um tempo ali, né? A outra é do choque. Isso. Claro. A nova tem muito atrito. É. A mais velha. Não. Entendeu? Se a cabeça dura já é. Isso. Às vezes ela é mais difícil porque teve o tempo e ainda assim continua desse jeito. Foi. Para pra lá. Foi suficiente. Então o próximo, depois de Yansan, é Oxóssi. Isso. Outro filho de Iemanjá. De Iemanjá. Isso. O filho mais belo que Iemanjá teve. Mais belo? Isso. O que ela mais guardou. Pela beleza. Exu correu. Correu. Yansan correu. Oxum correu. Cada um seguiu. E aí veio Oxóssi. E Oxóssi foi muito tempo guardado por ela. E um belo agosto de Olodumaré, ele sai desse casuado. Vamos botar assim para o povo entender. Sim. Não é isso? É. Sai do casuado da mãe. É. Das barras da saia da mãe. Por que o senhor falou? Por que... Para o povo entender. Tá. Não é o povo que vai escutar isso? Isso. E quando ele sai, ele é o provedor. Não é isso? Mas antes dele ser isso, ele vai para as matas e fica encantado com essas matas. Ele se sente num ambiente natural. Aquela brisa, as folhas, os bichos, isso tudo encantou Oxóssi. E Oxóssi estava passando nessa hora. Você sabe que Oxóssi é filho de Nanã. Já estava criado. Isso. E Oxóssi se encanta pela beleza do Oxóssi. E aí corre, faz uma magia e Oxóssi fica com ele, morando na mata. E Iemanjá sai e vai procurar Oxóssi. E quando ela encontra, ela vê os dois e ela não aceita. E volta para casa, o sócio volta atrás, ela expulsa ele, não quer mais ir no casuário. E o sócio volta para as matas, vai para o lado do sonho. Quando acaba esse encanto, o sócio tenta retornar. E a mãe, Iemanjá, aí entra aquele ponto dela muito severa, que eu falo antes, não aceita, porque ela sabe que ele tinha que ficar com ela. Não aceita ele. Ele volta para as matas, aí já sem encantamento nenhum, e continua a viver com Oxóssi. Foi nesse intervalo de tempo que ele encontra Oxum, e com Oxum tem um filho Ogum Edé. Nasce um encantado, ou seja, filho de duas delvas, que não é nem Oxalá, nem Nanã, nem Iemanjá. Viu? Sim. E aí Oxóssi volta a Oxum. E estando numa aldeia, essa aldeia era aterrorizada por um pássaro. Isso é um itã que Oxóssi adquiriu todo o conhecedor, tanto do mar como da mata, tanto da água como da terra. Então ele ficou sendo o senhor do conhecimento. E aí ele vai até essa aldeia que está sofrendo o ataque desse pássaro enorme, e ele pede uma flecha só. E quando atira, acerta esse pássaro. Mas esse pássaro não é um pássaro. Esse pássaro se chama ignorância. Oxóssi consegue ultrapassar a ignorância e permanecer o conhecimento. Como se fala? Prolongar esse conhecimento. Como é que se fala prolongar? Estender. Não deixa morrer. Perpetuar. Esse perpetuar o conhecedor. E através desse perpetuar esse conhecedor, o povo ficou firme, se manteve firme numa tradição. Então Oxóssi, Oxóssi, o que, que significa isso? Uma única flecha, que é a flecha do conhecimento. O conhecimento é livre, o conhecimento não aprisiona, ele liberta. É esse o sentido do Oxóssi. Você entendeu? Sim. Um conhecimento livre que liberta. Isso. Não que aprisiona. Desde a história dele, que ele sai de casa. Isso. Ele tem essa liberdade. Ele sempre busca isso. E busca. Inconsciente. Claro. Porque ele era o próprio. Certo. Conhecedor. Ele tinha que sair para conhecer o outro lado. Para conhecer. Isso. E quando diz que encontra com Oxóssi, quer dizer também que ele não tem essas crenças tão fixas na cabeça dele. Não, nada do preconceito, nada disso. É. Oxóssi é o conhecimento. Não, ele não está preso a nada. Ele é livre, é liberto. Ninguém consegue prender um filho de Oxóssi. Porque a alma dele é livre. É livre. É livre. E essa liberdade é que muitas vezes, dando negativo, estraga todo um trabalho. Porque os filhos confundem liberdade com libertinagem. Libertinagem. E não é isso. Uhum. É a liberdade de conhecimento. Uhum. É o conhecimento que te eleva, não que te afunda. Pode interpretar essa história de Oxóssi com Ossan como uma expressão natural de homossexualidade? Deve. Uhum. Deve. Como você falou, natural. É. Não levando para essa cabeça suja que o povo tem. Tem. Esquecendo isso. Certo. Onde isso, nessa fase, você vê que a própria Iemanjá, pelo Itam, não aceitou. Sim. Não é esse? Então foi uma barreira para vencer. E se o sócio é liberdade, não tem fronteira. Não é esse? Não pode ter fronteira. Não pode ter fronteira de preconceito, fronteira de amor, fronteira de espaço, não pode ter isso. Ele é o conhecedor, não é esse? No início o senhor falou que Iemanjá não aceitou ele de volta por ele ter saído de casa e ela queria que ele ficasse. Isso, porque como eu falei, ela fechou ele para ser aquele fio adorado. Sim, mas agora eu entendi que isso, ou o senhor somou a esse fato de ela não ter aceitado a ideia de também ela ter visto ele saindo com Ossan, ficando com Ossan, se relacionando. Assim. Quando ele saiu a primeira vez, aí você deduz que ela já sabia qual era o destino dele. Uhum. Por isso que ela tentava aprender. Uhum. O destino dele era ser livre. Ser livre. Como a folha, que vai ao vento. Uhum. Não é isso? Uhum. E que você não sabe onde vai parar. Essa história é bem antiga, que os muito negros já conheciam. Dos Nagô. Dos Nagô. Dos Nagô. Nagô Vodum, que já é o mais antigo. Mais antigo. Agora. Mais antigo. Então, essa história de homossexualidade nunca foi algo novo no não, mundo. Não. Sempre existiu. Sempre só teve. Só que foi interpretado de outra forma antes, como algo mais natural. Isso. Era visto e é visto ainda hoje como uma forma normal. Desde que você não esteja prejudicando o outro, isso é normal. Tá. E foi criado esse tanto justamente para justificar isso. Uhum. Porque até na natureza, você vê isso. Encontra isso. Você encontra. Certo. Se não fosse, não encontrava. Tem um propósito por trás disso. Isso. Isso. Claro. Um bicho só come aquilo para matar a fome dele. É. Ele não vai matar 10 bichos para comer um só. É. Não é isso? Ele mata um para comer um. Se não ficou satisfeito, ele vai matar outro. Certo. Não é isso? E quando alguém diz assim, tudo que Deus cria é perfeito. Seu sistema como um todo é perfeito. Isso. Mas daí diz assim, o problema da homossexualidade é que entrou, o homem desvirtuou, e aí ele tem que reencarnar para corrigir o passado. Corrigir errado. O quê? Que às vezes ele maltratou um homossexual, agora teve que vir assim. Então, pelo que o senhor está falando, é apenas mais uma experiência para o espírito. Só. Uhum. Mais nada. Uhum. Mais nada. Tá certo. E que muitas vezes tem um objetivo espiritual. Ah. Como esse que você falou. Uhum. Sim, senhor. Mas existe outro também. Tá. Viu? Tá. O sexto, podemos perguntar se ela responde. É Oxum. Isso, grande senhora também. Uhum. Oxum é a menina dos olhos de Oxalá. Ah, igual a Oxóssi era de Iemanjá. Oxum é de Oxalá. Uhum. Oxum é um encanto. Foi quando Oxalá, ao criar, ao ter Oxum, ele viveu, como se fala o Itam, a fase mais aura de ver aquela moça, aquela menina, aquela criança belíssima. Foi onde ele teve o orgulho da criação. E para ela deu todo o reino que brilhasse, que aparecesse. Para ele, Oxum é o sol. O sol. Para ele. Não estou falando que ela seja. Certo. E deu a ela todo esse encanto. Uhum. E ela com todo esse encanto, jovem, formosa, maliciosa, no sentido de ter jogo de cintura, saber entrar, saber sair, convencer você do que ela quer sem dizer a você que está te convencendo. Sim, como você entendeu? Esse. Tá. E aí, Oxum estava e já ficou assim, como se fala, gostando muito quando viu a sócia. Oxóssi. Isso. Nessa que ele foi. Isso. Voltou para casa e ia manjar no... Isso. E quando rejeitou, ele volta para Oxum. Certo. E nesse meio termo encontra Oxum. E Oxum fica encantada com ele. É. E aí nasce Logun Edé. Surge Logun Edé. E quando surge Logun Edé, Oxóssi decide voltar com... para Oxum. É. Oxum vai e senta à beira de um penhasco e chora. E tanto foi esse choro que criou um rio. E esse rio passou a se chamar Oxum. Certo. Claro. Isso. É isso. E ela passou a ser senhora desse rio. Senhora desse rio. O titã de Oxum é que era de uma beleza tão... e de uma, como é que fala na terra? Curiosidade tamanha. E quando ela viu Exu jogar, ela ficou encantada com aquilo. Exu jogar o quê? Búzios. Búzios. E aí ela falou, eu quero aprender isso. Exu falou, não pode. Isso é só para homem. A mulher não pode. E ela falou, não, mas eu quero. Não desistiu. Não. O que, que você quer que eu faça para você? Para você me ensinar. Para você deixar pelo menos eu ver. Exu, achando que ela não ia aceitar, falou, você tem que por 7 anos ser minha empregada. Oxum aceitou na hora. Nossa. E foi trabalhar de empregada na casa de Exu. Nesse trabalhador de empregada, Oxum fez um pó, porque também a senhora da magia, do encantamento. Encantamento. Ela fez um encantamento, assoprou e cegou Exu. E Exu não sabia. E quando ela viu Exu cego, ela deu uma de que era muito boa, queria ajudar Exu. É. Então ela falou, não, você não vai parar de fazer o seu atendedor, não. Eu vou ajudar você. Você lança os búzios e eu digo quantos búzios caiu. E você me diz o que é e eu passo para quem quiser. E aí ela disse, senhor, caiu 3 búzios. Quem está respondendo? Ele é tal Gundá. O que é que ele quer dizer? Isso, isso, isso. E quando viu, sem querer, o senhor passou o jogo todo. Ensinou o jogo todo a ela e ele volta a enxergar. Malícia. Isso. Então é um dos aspectos. Mas aí se deu 7 anos. E Oxum se viu encantada por Exu. Não quis mais voltar. Acabar o pacto. E numa dessas, tá, ela foi se banhar. Porque todo dia ela ia se banhar no rio. Todo dia. Com ervas perfumadas, ervas cheirosas. Banho de cheiro. E num desses banhos, quem está passando é Xangô. Eita. Que quando vê aquela beleza toda, quis para ele. E ela não quis. Ele foi e levou a força. E chegou, prendeu Oxum numa torre do castelo dele. E Exu começou a procurar Oxum. Não achou. Foi a Olodumaré perguntar. Olodumaré mandou ele procurar um aluvô para saber onde estava Oxum. Aluvô é? É quem faz o jogador de búzios. E não é iniciado? Não, é iniciado, mas só faz jogador. Tá. Não é um babalorixá. E esse viu, quando ela estava presa numa torre. Aí Exu, como é que ela vai fazer para soltar? Se você vai fazer esse pó chegar na mão de Oxum, e quem levar, se você diz a ela, que é para ela assoprar esse pó na janelada, no tempo. Exu deu um jeito, como sempre, muito matreiro, muito esperto, conseguiu chegar no castelo sem ninguém ver. E conseguiu fazer com que esse pó chegasse na mão de Oxum. Só um minuto, pai. Quem que receitou esse pó não comprou? Foi esse aluvô. Foi a Luvô. Isso, que fez a receita. Sim. Através do Orumilá. Orumilá. Eles que responderam no jogo. Sim. E aí Oxum, esse Exu chegou, entregou esse pó, conseguiu chegar o pó na mão do Oxum. Oxum vai na janela e sopra esse pó no tempo. E ela vira um pavão. E como pavão ela sai voando. Volta para a casa de Exu. E Xangô ficou com grande pesar, porque das esposas que ele teve, quem mais ele foi formoso foi Oxum. Quem mais melhor cuidou dele? Não, quem mais ele gostou. Tá. Foi quem menos cuidou. Mas quem mais ele gostou foi Oxum. Eu disse que tem um itã, uma lenda no candomblé. Aonde Oxum está, Xangô está atrás. Nossa. Isso. Claro, igual um filho que você gosta, fala, o que ele fizer eu assino embaixo. Isso. Mais ou menos assim. Porque a esposa de Xangô, aquela que sentou no trono, olha, Oiá. Iansã. Isso. Então na história de Iansã chega um momento que ela fica com... Com Xangô. Com Xangô? Isso. Se torna a rainha de Xangô. Mas que parte foi essa, pastor? Pode falar um pouco? Nossa. Uhum. Mas aí entra na história de Xangô, né? Ah, tá bom. Daí chega lá, o senhor fala. Tá bom, tá bom. E então só aqui dizendo, Oxum foi criada por Iemanjá com Oxalá. Isso. Né? E aí foi a filha de ouro do olho dele. Isso. Tá foi certo. Onde se viu a plenitude de Oxalá. Uhum. Os filhos de Oxum que estão no caminho, que tipo de qualidade que eles têm? O amor. Amor? O amor na essência dessa palavra. O amor de jovem. Não, na essência da palavra. Tá. O amor universal. Verdadeiro. Amor verdadeiro. Ah. O amor de mãe. De mãe não é Iemanjá? Não. Não é? Não. De Iemanjá, mãe de mãe, mas corrigidor. Né? Isso, da Oxum não. É o amor puro. É o querer o fio ali, é querer ver esse fio formoso, querer ver esse fio bonito, querer ver esse fio para frente. Tem um pouco de liberdade nesse amor também. Tem. Né? Oxum não aprisiona. Não aprisiona, nem ela ficar presa. Não, porque ela também é bela. Gostou do outro, foi, não quer nem isso, saber. Isso, vai, continua sendo fio. Uhum. Só tem que ir bonito e continuar formoso. Claro. Então, Oxum, o senhor preferiu falar só a palavra amor. Amor. Define bem ela. Muito. Certo. E quem... Mas esse amor universal. Universal. Não é só o amor de perna de caça, rabo de céu, não é só esse não. Sim. Viu? Certo. E quem está fora desse caminho da Oxum expressa que tipo de qualidade? Falta o amor próprio. Ah. E aí começa a fazer um monte de besteira. Fica feio. Isso. Começa a se enfeiar. Porque a beleza, meu filho, ela é de cada um. E o amor que alimenta. Isso. Uhum. Se não tem. É isso? É. Você está invertido? Pode ser o mais bela face. Mas quando você chega perto, você vê que é tão feio por dentro que não vale. Não vale. Não é isso? Sim, senhor. Tá certo. Então, o último, o sétimo é Xangô. Xangô, ele tem dois itãs muito fortes que fala sobre ele. Eu vou falar de um como ele surgiu. Tá. Depois eu falo do outro. Sim, senhor. Que aí é as histórias. Que tem umas histórias de Nagô e tem umas histórias de Urubá. Sim. A de Urubá é mais cotidiana, mais da vida desses orixás. Nagô é mais da essência, como é que foi criado, como é que surgiu. Você entendeu? Tá. Um fala até onde surgiu, o outro conta como é que foi a vida. Tá bom. Segundo o Nagô, a mãe de Xangô era uma jovem muito bonita, filha de um rei. Que foi a única filha dele. Uhum. E ele queria muito que ela se casasse com um homem formoso para poder ter um neto que vai seguir a dinastia dele. E aí, Oranian, que foi o primeiro Xangô, se encanta por essa jovem e pede essa jovem para fazer casador com ele. O pai dela permite. Só dizendo o seguinte: quando essa filha ficasse grávida, até os 14 anos, esse filho seria criado por ele. Depois de 14 anos, ele podia vir buscar o filho por reino dele. E assim foi feito o tratado. Essa jovem casou e ficou de barriga. E a barriga muito grande. Então todos achavam que vinha um filho muito grande. E ela passeando aos arredores do reino do pai, que era o reino dela, ela entra em trabalho de parto. E sem ninguém, só arma a cama dela, nasceu. Só que nasceu gêmeo. Eram dois meninos. Só que um negro, o outro branco. Como é que pode isso? E aí ela olhou, como que eu vou fazer? Vou matar um. Não é isso? Mas é meu filho também. Então o que ela fez? Chamou a escrava de mais alta confiança dela, a mucama, a escrava não, a mucama, e falou: você vai dizer que esse é seu, mas eu vou estar sempre cuidando dele, junto com você, e você cuidando do outro. Foi a forma que na hora ela viu para não separar os irmãos. E assim foi. Um, ela deu o nome de Xangô, e o outro, ela deu o nome de Airá, que ficou com essa mucama. Quando ela volta, foi aquela festa para esse filho que fez, o Oranian veio ver o filho. E aí o filho foi crescendo. junto com Ará, mas sem saber que era irmão. E sempre os dois tinham muita disputa entre os dois. Até que ela adoece. Quando eles tinham 7 anos, ela adoece e vem a fazer morredor, a passagem dela. E aí, antes de fazer a passagem, ela chama essa mucama e fala para a mucama chamar o pai que ela queria contar com esse pai. E quando ela fez contador, o pai ficou feliz, porque ele já estava tão apegado que ele sabia que tinha mais de 7 anos e vinha embora, que o Oranhã vinha buscar. E aí, ela contou e ele manteve o segredo. Porque se ele souber dos dois, vai levar os dois. Uhum. Então, vai manter o segredo. Quando a Oranhã veio para esses funerais todos, como se faz na religião Nagô, e toda vez, quando se fala aniversário de passagem, se faz um culto a Egungun. Uhum. E nesse culto, os dois rapazes, com 14 anos, estavam presentes. Oranhã leva Xangô para casa, foi aos 14 anos. E Ará fica nesse reino. E esse pai, que era avô, adota este como filho e bota ele como sucessor dele. Então Xangô ficou com um reino e Ará com o outro. Mas o sangue era o mesmo, só que Ará branco. Sim. Só que Ará ficou muito duvidoso dessa história. E aí mandou um servo dele, de muita confiança, se infiltrar no reino do irmão, que ele não sabia que era irmão, para saber como é que era o nome que eles entoavam na hora do culto a Egungun. Ai. E aí esse servo foi lá e escutou, e voltou para ele e contou qual era o nome. E foram dois servos. O de confiança não conseguiu escutar porque ficou encantado com as mulheres que estavam. Oh. O outro não, o outro prestou atenção e fez escutador. Quando os dois chegaram na frente de Ará, que era muito bravo, muito guerreiro, ele perguntou de confiança, o que, que você escutou lá? O que, que você viu e o que, que você ouviu? Ele contou tudo. Imagina a hora dele falar o nome. Eu não escutei. Aí o outro entrou e falou assim, mas eu escutei. Eu prestei atenção. O nome foi esse. Falou o nome. Aí ele era minha mãe. Então ele descobriu que era irmão. E aí o que, que ele faz? Ele pega esse servo que ele confiou e que não cumpriu o que ele pediu e chamou e fez retalhos todos no corpo dele. E mandou ele ir na outra cidade onde estava o irmão. E ao chegar lá, ao invés do povo rejeitar, que era o que ele achava, ia chegar um homem todo retalhado, todo machucado, acharam aquilo bonito, belo. Ficou atraído, não é esse? Todos se tiram atraído por ele, que era o diferente. Então ele volta e Ará, vendo todo esse sucesso, toda essa coisa que teve em torno dele, decreta que a partir dali, todo nobre da corte dele ia ser todo retalhado, pô, como forma de beleza. Certo. Esse é o primeiro itam da formação de Xangô e de Ará. Uhum. Então, quando fala que Ará não é Xangô, é Xangô sim, mas é uma outra dinastia. Entendeu? Sim. E aí, o que você quer saber mais? Esse é um conto da criação, como surgiu. Nesse Nagô e Yorubá. Isso. O senhor fez do Nagô. Nagô. E do Yorubá. Yorubá fala da vida. Ah. Xangô era um soberano que adorava o trono e que conseguiu com seu exército, porque ele já nasceu em duas cidades muito fortes, então tinha muito guerreiro. E ele manteve a segurança de várias tribos. Então ele sempre foi o Obá, sempre foi o rei. Mesmo que a outra tribo tivesse um rei, ele era o rei soberano. Todos respeitavam ele como rei. Qualquer nação tinha em Xangô uma segurança. Então ele era muito respeitado por isso. E aí Xangô, em Assam, muito cestrosa, mas também muito esperta, começou a conquistá-lo. E nesse ponto Oxum estava junto com ele. E Oxum aceitou em Assam por gostar muito da Yansã. Nesse, porque era era a menina dos olhos dela. Então, não podia ser esposa dele, que o senhor não se incomodava. Mas aí entra Obá, uma outra guerreira do exército de Xangô. Ah, é, falei Obá, é Obá. Obá, muito famosa, nova, e só tinha joia para Xangô, para mais ninguém. E Oxum ficou com ciúme disso. Oxum falou, eu vou acabar com essa história. Chamou Obá e falou, se você quer conquistar Xangô, ela quer. Então a melhor coisa que Xangô gosta, porque Xangô gostava muito do papuco de Oxum. E enquanto foi escrava de Exu, empregada de Exu, aprendeu a fazer o cozinhado. Certo. E ela falou, no amalá de Xangô, na comida dele, o que ele mais gosta é de carne. Isso. E você, para provar o seu amor por ele, arranca uma orelha e bota em cima. Que ele vai, a partir dali, ele vai idolatrar você. E Obá escutou isso e fez. Você vê o tamanho do amor. Retirou a orelha e botou. A própria orelha. Isso. Claro. E levou para Xangô. Quando Xangô pegou esse amalá e viu essa carne morta ali no meio, expulsou Obá do reino. Não quis mais ela. Oh. E aí Obá se retraiu. Não é isso? Com essa, vamos falar, esse enganador de Oxum. É. Por isso Obá é a senhora da verdade. Ela não escuta o que não é verdade. Por causa desse tá. Claro, claro. E no Xirê é aquele movimento que faz. Esse, quando faz isso, ela quer só ouvir verdade. Tanto que seja positiva ou negativa, mas tem que ser a verdade. Aí a mão pra cima, pra baixo. Isso. Do outro isso. Lado, né? A uma segurando a orelha isso. E a outra mão pra cima, pra baixo. Sempre o bar, ela tampa uma orelha. É. Esse tampar não é porque arrancou a orelha, isso não. Tudo é um itã. É pra não ouvir mentira. Não escuta mentira. Claro. Porque foi por causa de uma mentira que ela se perdeu. Ela perdeu esse grande amor, né, assim? Da vida, que foi Xangô. Piroca! Aquele movimento que faz. Esse, quando faz isso, ela quer só ouvir verdade. Tanto que seja positiva ou negativa, mas tem que ser a verdade. Aí a mão pra cima, pra baixo. Isso. Do outro isso. Lado, né? A uma mesma segurando a orelha isso. E a outra mão pra cima, pra baixo. Sempre Obá, ela tampa uma orelha. É. Esse tampar não é porque arrancou a orelha, isso tudo é um itã. É pra não ouvir mentira. Não escuta mentira. Claro. Porque foi por causa de uma mentira que ela se perdeu. Ela perdeu esse grande amor, né, assim? Da vida, que foi Xangô. E às vezes quando a gente perde algo, a gente cria, assim, desgosto por aquele tipo de comportamento. Isso. E ela ensina nisso. Aversão. Ela ensina nesse tanto, se você não pode ser cego pelo amor, você tem que ser consciente dele. Ah. Foi por causa dessa cegueira que ela caiu na perdição. E quem é de Xangô que está no caminho, que qualidade tem? Tem uma qualidade muito boa. É. O filho pode estar pior, mas a aparência dele é que sempre está bem. E se ele souber usar isso, ele vai longe. O filho de Xangô consegue se isentar, estou falando só da aparência, dos problemas da vida, das coisas que perturba. Na aparência, não, só. Claro. E o negativo? É, quando está fora do caminho. É estar sempre de queixo levantado. Parece que é o dono do mundo. Gosta de mandar. Gosta de ser obedecido, mas não quer obedecer a ninguém. Ai. Está sempre certo. Sempre certo. Isso você sabe que isso não é evolução. Não. Sempre tem alguém que sabe mais do que eu. Sempre tem o quê? Algum que sabe mais do que eu. Certo. E eu não tenho que condenar ele, eu tenho que aprender com ele. É, realmente. Então a gente contou a história dos sete orixás. Isso. O que, que o senhor recomenda para quem ouviu essas sete tãs, sete histórias, qualidade de cada um? Não tem. Esses fica tá fazendo escutador. Não tem que se basear a vida pelo Itã. O Itã explica uma essência. Mas vocês têm uma essência própria, independente desse Itã, que é a essência do orixá. Quando se fala no Itã, se fala tentando humanizar esse orixá para ser melhor compreendido. Mas não quer dizer que seja esse. Isso foi um conto, foi uma lenda, foi um Itã. Para você entender melhor a força que tem dentro de você. E aí, entendendo melhor, você consegue controlar melhor essa força. E conduzi-la, conduzir a força a uma coisa mais elevada. Se essa força de Xangô, toda essa aparência que os filhos de Xangô têm, for levada para uma coisa boa, eles estão no patamar mais alto. Mas se levar para o ruim, eles vão estar sempre... Você nunca vai achar que um filho de Xangô está precisando de algo, porque ele está sempre bem. Não é esse? Então ele próprio empata as coisas de chegar até ele. Ele cria uma barreira. Cria. Por que dizem que Xangô é justiça? Isso. Todo rei, isso você sabe que a justiça é cega, não é isso? Então. Ela tem que ser. Tem que ser? Tem que ser, senão ela toma um partido. Por isso que Exu é neutro. Isso. Uhum. Então Xangô é a justiça divina. Ele que fazia as decisões, tomava como soberano, ele fazia a decisão. Mas isso tem um preço. Ah. Ele tinha que se isentar do povo. Ele não podia estar no convívio. Porque senão ele criava laço. E aí como é que ele seria justo? Uhum. Não é esse? Certo. Condenar aquele que eu não gosto é fácil. Mas condenar o que eu gosto é mais difícil. Sim. Daí hoje, quando uma pessoa é vista como indiferente, no fundo, ela está praticando esse desapego ali para poder não exercer o julgamento errado. No errado. Claro. E que quando está vibrando também negativo, é muito julgador. É muito? E condena muito as coisas. Claro, se acha o rei. Isso. E ninguém é rei. Rei só tem um. Xangô foi tido como Obá e simboliza a rei. Mas por quê? Porque ele dava segurança a toda a região, todas as tribos dessa região. Uhum. Só por isso, não porque ele falava o certo. Ah. O certo está dentro de cada um. Certo. Entendi. O seu certo, somado com o do seu semelhante, forma um certo maior. Uhum. E assim vai. Não é esse? Certo. O senhor está ensinando que quem ouviu, então, não deve levar isso a pé da letra e dizer, olha, agora eu sei a história dos orixás e foi assim. É como se fossem parábolas. Isso, só isso. Não, contos, como o senhor falou. É igual se você achar que é filho de Oxalá, vai chamar uma multidão, pegar três pão, repartir e dar alimentação para todos. Sim. Você não vai conseguir fazer isso. Não. Então é a mesma coisa. É. O Itã, ele fala de uma história, de um conto, para reacender em você o conhecedor. Mas esse conhecedor, ele ainda precisa de aprimorador, ainda precisa ser estudado isso, ainda precisa ser caminhado. Senão não é. Tá certo. Agora, para a gente já estar caminhando para o fim, vou, para a gente entender bem como o senhor, como preto velho, como o senhor já teve vida como babalorixá, como que cada um desses. Como sua alma, seu espírito interiorizou cada um desses orixás, eu vou pedir para o senhor, para a gente não se estender muito, que o senhor define em uma palavra igual o senhor definiu Oxum. Oxum é o amor. Então eu vou falar o nome do sete de novo e cada um o senhor vai falando uma palavra que o senhor daria para esse orixá. Isso. Igual o senhor deu amor para Oxum. Isso. Então vamos começar por Oxalá. Qual a palavra melhor define na experiência do senhor Oxalá? A fé. Fé. Certo. E o contrário é sempre o contrário do que o senhor falar. Isso. Não precisa o senhor criar uma palavra. Isso. E Ogum? Caminho. Caminho. Caminho. Nesse sete a gente não colocou Exu, mas explica já só rapidamente o caminho para lembrar de Ogum, a diferença com o caminho de Exu. O caminho de Ogum é a força de andar. É o passo. O caminho de Exu é o caminho mesmo. É a estrada. Sim, senhor. Viu? Claro. Ah, agora ficou claro. Que bom. Terceiro, Iemanjá. Geração. Geração. Geração. Claro. Mas é uma geração que é diferente da geração de Nanã. Diferente. Quando dizem assim, ah, a sua cabeça é de Iemanjá, porque no útero você fica dentro da água. Isso aí é a cabeça, é o ori. Sim. Não é isso. Não está ligado não a isso. Não está ligado ainda. A isso, ainda não. Claro. Geração. Isso. E o Itan que fala disso, eu posso abrir esse? Sim. É quando Oxalá dá para cada orixá uma parte da natureza e não dá nada para Iemanjá. E aí Iemanjá se sente excluída e vai reclamar com Oxalá. Certo. E ela fala tanto, que Oxalá fica maluco. Ah. E quando ela vê o mal que ela causou Oxalá, ela mesma vai cuidar do ori de Oxalá. Ah. E cuidando do ori, ela cura Oxalá. Ah. E Oxalá curado fala, Xuxi, a partir de agora, vai cuidar de todos os ori. De todas as cabeças. Uhum. Por isso. Essa geração, cabeça. Entenda como ventre. Ventre. Viu? Certo. E Nanã, o senhor, como não tem aqui, mas a gente falou dela, o senhor definiria com uma palavra como? Sabedoria. Ah. E aquela a senhora do feitiço da magia tem a ver? É isso, a sabedoria é isso, né? Tá certo. E o quarto é Iansã. Isso. Liberdade. É uma liberdade diferente de Oxós. Diferente. Como que é? Qual que é a diferença? A liberdade de Oxós é a liberdade do ser. Ah. Do ser. Tá. Da força ali. Sim. A liberdade de Oiá é o tempo. Aonde eu existo essa minha liberdade? No tempo. E o tempo não tem fronteira. Assim como o ser não tem. Certo. Ele tem fronteira quando ele está encarnado. Mas a mente dele, como espírito, como célula primar do espírito, não tem fronteira. O seu conhecedor, quem dá fronteira, é um ser. Certo. Não é isso? Liberdade. Isso. E o próximo, sim, seria Oxós. Isso. Provedor. Provedor? Provedor. Nessa história... Vou. Nós não vimos muito provedor em Oxóssi, vimos? Porque prover é pegar alguma coisa de algum lugar e servir alguém. Provedor do conhecimento, filho. Ah, sim. Quando ele mata o espírito da ignorância, certo. Ele não proveu? Sim. Não é isso? Pássaro. Isso. Provedor, nesse sentido, não é dar para pouco. Não é? Não, é se você saber como buscar esse para pouco. Uhum. Porque dá para pouco, dá uma vez. Amanhã você está com fome de novo. É ali mesmo. Mas se você souber buscar... Ter a sabedoria de buscar, é. Você não vai ter fome nunca. Nossa. Então, esse é o provedor de Oxóssi. É um provedor verdadeiro. Esse, na essência. Aham. Nossa. Tá bom. E o próximo, o sexto? Quem é? É Oxum. O amor. Deixa eu falar. E como já explicou também, por que é o amor dela diferente de Iemanjá. Isso. E o sétimo, então, veio Xangô. Justiça. Celestial. Claro. Justiça divina. Imparcial. Imparcial. Cega. Cega não no sentido de surda. Viu? Claro. Mas de não ter lado, ser o justo. Certo. Agora, para finalizar, uma mensagem final. Quem sabe o senhor pode colocar na mensagem final como cada um de nós pode se melhorar conhecendo melhor os orixás que regem a nossa essência. Eu peço que os filhos façam o imaginado do seu ori como se fosse uma laranja, dividida em 16 gomos. Cada gomo representa um orixá, a força de um orixá. E o centro dessa força é o seu Ori. Que tudo isso que eu falei junto vai reforçar esse Ori. Então é isso. É pegar o que é melhor, o ensinador de cada um, e botar no seu cotidiano, no seu dia a dia. Não se importando com o do lado, porque o do lado faz o dele, você tem que fazer o seu. Cada um fazendo o seu, todos estão fazendo uma grande coisa. Certo. Não é esse? Sim. É esse o meu conselho. Outro, quando, e eu percebo que isso existe, o senhor talvez saberá dizer se sim ou não, a pessoa utiliza o desvirtuar do que aquele orixá significa para dar desculpa de um comportamento que ela expressa e gosta de expressar. Isso. Por exemplo, ah, eu sou de Inhansan, daí o que que Inhansan tem negativo, é natural que eu seja assim, então você tem que me tolerar. E ela não trabalha na melhora. O que que o senhor tem para dizer para essas pessoas que pensam assim? Que quem fale isso, a resposta é essa, tá, você é de Inhansan, mas Inhansan é fia do Oxalá. Então por que que você não age como ele? Com a harmonia, com paz, em busca da sabedoria. Sim. Não é isso? Sim. Por que pega só o negativo? É. Então precisa se cuidar. Vou dizer assim, ah, eu sou filha de Oxum, para que que eu tenho que ter, ser metódica, se eu não sou filho de Manjá? Não tem isso. É. Sempre a resposta é essa, mas Oxum é filha de Oxalá. Então por que que você não representa ele? Oxalá é paciência, paz, harmonia, não é isso? Compreensão, fé, amor, tudo junto. Certo. Liberdade, o provedor, a justiça, a força, o caminho, não é isso? É. Ele é tudo isso, porque tudo veio dele. É isso? Ele só separou. A pessoa vive se enganando porque acha que está levando vantagem. Isso. Porque é vantajoso para ela falar isso. Mas entre ela falar isso e tem um espaço. Certo. Não é esse? Sim. E a Yansan tem o lado positivo também. Tem. Que ela podia justificar, dizer, a Iemanjá também. Todos têm isso. Claro. Mas só pega um negativo. É. E aí quando falo negativo, tá, você é filho do Oxum. É. Mas Oxum é filho de Oxalá. Sim. Porque deu Oxalá em Xuxi. Uhum. Não é isso? Se é, faz parte da mesma linhagem. Certo. É despertar esses 16 no Ori. É fazer o que eu falo. Pegar essa fazer do seu Ori os 16 gomos. Uhum. Os 16 caminhos de Olodumaré. É difícil, não é fácil não. Não, não é fácil, mas não custa tentar. Certo. Se a cada encarnação eu conseguir compreender um gomo e viver, eu vou atingir. Não é isso? Mas eu tenho que trabalhar. Uhum. Eu tenho que me esforçar para isso. Porque se fosse fácil, não precisava vir. Sim, sim. Não precisava evoluir, né? É. E agora, para conversar no coração daqueles que dizem assim, preto velho, falando de candomblé, onde já se viu isso. O que que eu vou ter a dizer? Eu tenho a dizer para eles, coitado de você, meu filho. Reze mais, peça mais o seu orixá, mais compreensão. Fomos nós que trouxemos esse culto. Não foi José que foi lá buscar. Nós trouxemos ele para cá. Nada mais do que quem sabe quem trouxe. Não é esse? Então eu tenho pena desses filhos e oro a Oxalá para que abra os corações dele e a mente. Principalmente a mente. Porque essa verdade está lá dentro, é só ser despertado. O senhor vê o candomblé agora, nesse momento da humanidade, abrindo as portas para que entidades como o senhor possam ajudar eles a se orientarem no progresso do culto, da religião? Isso, eu não vejo o candomblé, nem umbanda, nem nenhuma nome de religião. Eu olho para o filho. Uhum. Eu quero olhar no olho do filho, porque lá está a fé. Certo. A fé não está no nome. Uhum. A fé está dentro de cada um. Uhum. É isso que eu vou olhar. Tá. Viu? Sim. É que eu digo assim, o candomblé hoje, pelo que eu vejo na maioria, só aflora o orixá, não incorpora a entidade. E eu vejo nessa casa que vocês

Sim. Porque se você não veio para aprender isso, sim, sim. Se você veio para sentir dentro de seu ser o que é a religião do orixá. Sim. Não é isso? O quanto de entrega se tem de cada um para que esse orixá seja iniciado. Inclusive dos animais. Isso. Muito mais desse. Sim, sim. Então é sentir essa força. É isso que eu quero que você leve. Sim. Esse aprendizado. Que esse ninguém tira de você. Não é isso? E ninguém vive por você isso. Só você mesmo. Experiência única. Então se todas as casas abrissem a porteira para o conhecimento entrar, que coisa famosa seria. Claro. Porque você, meu filho, representa o conhecimento de fora. Uhum. Porque o daqui todos veem. É. E muitos não aprendem. Mas vê. E de fora, se eu fechar a porteira, sim. Como é que eu vou querer respeito lá fora? Não tem. Não se tem. Sim. Não é isso? Sim, sim. Aí se você cria uma religião cheia de tabu, e tabu é contra a lei, uhum. Não é esse? Contra a lei de Oxalá. Fecha por cerquinho a porteira. Isso. Fecha. Não pode. Sim. Se você tem que abrir, a porta tem que estar aberta. Uhum. E todos saber o que está fazendo. Sim, senhor. Fico muito grato e agradecido. Isso. E o que eu quero de você é isso. Tá. É que você experienciou, viveu, vivenciou, nesse, verificou, viu tudo. Se você vê que não teve nada de segredado, não. Nada de jeito, esse filho não pode participar desse, não pode participar daquele. É. Isso não existe, meu filho. Sim. Se fez assim, aos olhos alheios, quando esses olhos vêm para... para ser uma força contrária. É. Então se fecha. Claro. Mas quando vem para somar, não, tem que não tem nada de, como se fala, anormal. Absurdo. De absurdo, de feio de ver. É. Tudo é muito famoso, a energia é muito famosa. Respeito. E por que, que não pode isso? Uhum. É, realmente percebi que vocês praticam um respeito sincero e verdadeiro para com a vida do humano. E da natureza. Até das plantas, você vê que para que nas ervas se canta, é. Se pede a licença ao dono delas e a elas para servir de remédio e de alento para aquele que está entrando. Uhum. E para todos da casa que se sentir mal, vai fazer um banhador. Ali está a força do orixá. Coxi orixá, ele ficou sem orixá. Uhum. Não é esse? Sim. Então tem que rezar para isso, tem que pedir licença. Todo o movimento, para fazer um papuco tem que pedir... agradecer aquele papuco, nascer do sol, tem que se agradecer, o pôr do sol se agradece. É esse o ensinador maior que sai da cá. Que o Xi já deveria ter, mas não tem. Não tem. Então precisa se iniciar, precisa renascer na fé. E a fé, graças ao Pai por eu hoje respirar, graças ao Pai por hoje não ter água, e eu passo por isso. E eu consigo superar isso. Não é esse? Sim, sim. Porque eu preciso o máximo para sobreviver. Tá certo. Muito obrigado. É isso. Louvado seja. Graças a Deus. Pisa na linha de Congo, meu filho, filho meu. Falta de uma entidade que dirija, ou que auxilie, ou que dê instrução no candomblé, pode causar o quê para um babalorixá?